4, livre à direita, chame só 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, e a 3, 1. Salvador, Juliana 3, o 1, livrando nossa escuta. Juliana 3, o 1, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, né, 3, 1. Tá 3304 para puxa pegar acionamento na 7. Tá 3304, portão 07, autorizado, chama ataque. Autorizado, chamar para o site, tá 3304. Salvador, bom dia. 1160, informação em dia. 1160, acione identificação via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1021. Excelente, quantidade voar noturna. Voo 1160, descendo para o 050. Voo 1160, mantenha o perfil da chegada. Voo 1160, cancelado as restrições de velocidade. Grato. Salvador, 3-1-2-3, para o Poxa, na 6312, aguarde para o posto. Tá. Lotar 3304 para o táxi com PLD de 167, autonomia de 3 horas às 3 horas e 11, alterna com 20. Só 3304 autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 0 via pátio táxi em Índia. No ponto de espera chame a torre 198.95 QNH 1021. 021, autorizado táxi via pátio em Índia, no ponto de espera da 10, 2.18.95, da 3304. Isso, 6312, estou com um Airbus da TAM taxiando para o ponto de espera. Após a passagem do mesmo, será autorizado. Salvador, bom dia, tá 3304, próximo ponto de espera da 10, pronto. Essa 3304, a linha decola da 10, vento 090 graus, cono 0, tá? A linha que decola da 10, tá 3304. Chanel 6312, autorizado, portão 03, chama a tarde. Vai, Chanel 6312. Salo Salvador, TAN 3663, ciente da informação Índia, para autorização Guarulhos. 3663, prepare a saída da Euleda Motiva e aguarde a cópia. Que da Euleda Motiva, aguardando. Para o 21, autorizado a final do procedimento LS-X-Way, reporte condicionalizado. Poxa, o 2021 autorizado ao final ILS, reportagem sobressalto. Bom, o 960. Mike, bom dia, prossiga. Confirme o horário da notificação? É agora. Sente, Mike, Golf Mike, aguarde. Decolada aos 1-7, chame controle 120 decimal 8, bom bom. 308, obrigado, até mais. Salvador, muito bom dia, alta 3304, decolou seus cursos. 3304, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 340. Para o 340 via subida, até 3304. Fala, chama 63, zona 2, com PLB de Oda 54, autonomia de 35, alternando São Gonçalo do Amarante. Fala, chama 63, zona 2, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Taxi Índia, no ponto de espera chama a torre, no 8, decimal 95, QNH 1021. Taxi Índia, ponto de espera 295, 63, zona 2, bom dia. Prossiga. Sim. O 050, ajuste no 021. 050, 2021, na chegada a Mari. Por isso, quando for possível, voar a posição intacta. Gono 164, Gono 184, mantém o perfil da chegada, cancelada as restrições de velocidade. Mantendo perfil da chegada, na escuta conta da possibilidade de encurtar o 1184. Obrigado. São 3663, autorizado Guarulhos via Upslu 10 Piraí, após segue conforme rota do plano, nível 340. Decola da vista 10, após a decolagem curva à direita na saída da Euleda Motiva, transponde 5504, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 340, via Upslu 10 até Piraí, após segue a rota do plano. Dael Leda Motiva, decola da 10 com curva à direita, 5504 é o transponder, controle de saída 120, decimal 8. Na 3663, cotejamento correto, chama pronto, portão 111. Gente, repassará. Michael Mike, tá pronto cópia? Sim. Michael Mike, autorizado Salvador, grupo de Zulu, decola da pista 17 com rumo norte a 500 pés, Oceana 0114, controle 120.8. 120.8, 0114, Oceana da 17, para norte, 02 a bordo. Pode dar presente? Correto, para o acionamento e decolagem, turno no 8 decimal 95, QNH 1021. Bom dia, Michael Fine, prossiga. Gente, eu chamo 1021, livre taxa, chama para ingresso. Pronto, quanto espera você, né? 63-12. 63-12, mantenha o quanto espera. Certo. Oi, Salvador, bom dia, gol 1960, vai passar em dia certo, a embaixada e o campo ali. 1960, bom dia, livre pouso na 10, vento 090 graus, com 09, altímetro no 021. Vente livre pouso, gol 1960. Aguarde para decolagem, estimado 1 minuto e meio, confirma PLB? Ok. Gente, aguarde para decolagem. Após o banho da Gona curto final, ali mantenho no zero. Após o banho da final, ali mantenho, essa é a minha 312. São 3304, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, obrigado, até a próxima. Decola rumo norte, atenta a esquerda de turbulência, vento 1 no 0 graus, com no 0 não. Solo 60, solo 24, livre à direita, solo 121, decimal 1. À direita, solo 121, decimal 1, gol 1160, uma boa. Sobre o marco de outro parque, deixando a decolagem. 200. Decolado aos 24, chame controle 120.8, bom voo. Controle Salvador, Michael Smart. Papapá, Mike, Golf Mike, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte no local de sobrevoo. Eu vou pousar lá em Camaçari. Victor, Mike Golf, Mike, reporte visual com local de pouso. Ah, que engraçado. Mas a gerência autorizada, o nome é zero. Confirma a autonomia? 4 horas e 10, final de... Sal 3663, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via PAT, táxi em Índia, no ponto de espera, chame a torre, 198, decimal 95, quem negão no 021. Cliente, PAT em Índia, ponto de espera, 198, decimal 95, bom? 308, obrigado, bom dia. Bom dia, Oceania 3312, decolando, se escuta. Oceania 3312, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Da Puca 350, pode voar a caju da presente? 312, mantém o perfil da saída, aguarde por dentro. Ah, mantém o perfil da saída, 6312. Direto para a Duna. 1184, mantém o perfil da chegada, desça via para 2000 pés, o ajuste 1021, autorizado a final do procedimento LSX-Way, reporte quanto estabilizado. Mantém estabilizado na 021, até 2000 via. Papapá, Mike Golf, Mike, não recebo o seu modo Charlie, confirme a altimetria. Perdão, está passando aqui 600 pés. É que o modo Charlie não recebo mesmo. Ok, eu vou ver. Papá, Mike, Golf, Mike, recebo agora seu modo Charlie, acusando 300 pés. Confirmo o ajuste, 1021. Pronto. 3663, a linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1, né? A linha decola no 0, tá 3663. Salvador, 3859, informação Índia, autorização para Curitiba. Só 3859, autorizado Curitiba, rota conforme o plano de voo, nível 360, decola da pista no zero, após a decolagem em curva à direita, na saída Arbor Elefa, transponder 5476, controle 120, decimal 8. 360 via Upper Zulu 21, decola da 10 com curva direita, arbor, eleva é a saída. 5476 transpondo 208 com contrato 3859, posição 4. 3859, cotejamento correto, portão 4, chama pronto. Chama na pronta. Que Golf Mike, não atraso para reportar no setor, tenha frequência livre e bom pouso. Decolada aos 3-2, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-6-6-3, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 340. Da EL para 340, gente. Oceaner 6312, chame o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2285, 6312, bom dia. Bom dia. Gol 1184, está estabilizado, NLS. Gol 1184, complete final do procedimento LSX-Way, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, gol 1184. Torre Salvador, bom dia, gol 1184. Gol 1184, reporte externo. Matará. Controle 3663, pode voar uma posição à frente da EL, líder, se a senhora autorizar? 3663, mantenha o perfil da saída. Sim. Externo bastante travado, campo à vista, 1184. 1184, livre pouso na 10, vento 100 graus com 10 nós, altímetro 1020. Livre pouso na 10, 1020, 1184. Tana 3859, portão 04, autorizado, chamo tanto do táxi. Chanel 6311, autorizado para Guarulhos, conforme a rota do plano, nível 360. Após a colagem, curva direita, saída da El, transição Mótima. Confirmo da El Leda após Mótima. Controle 120.8, torre 118.95, código transponder 5544. 60 para Guarulhos, decola da 10 curva direita, a El, São Mótima. Transponder 55 no 4. 4. Sua transmissão está baixa. Queira cotejar novamente? Claro, 55 no 4. É 63 no 9. Correto, chama o plano estacionado. Trazaremos. Até a cancelada das restrições de velocidade. Sala 37, livre à direita, chame solo 121, décima 1. 21, 1, livre. 24. Solo 1184, na pista. Gol 1184, livre táxi, portão 04, chame antes da Juliette. Porta antes da Juliette, aguardar o quarto. 1184. Então 3663, chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. Hora 25, hora 13325, gente. Para o táxi 3259, Guarulhos, 030, autonomia 170. 170, Guarulhos, autonomia? 4 horas. táxi via Índia Alfa, ponto de espera, pistão no zero. Índia Alfa, ponto de espera, não zero, 2259. Quando mais estava a torre, pode ser? Transferência para a torre, 18395. Papá Mike, Romeo Alfa, Solo Salvador. Gente, Salvador, é Enrimar para Enrimar, com sobrevoo do comércio, área do comércio. Então, vai decolar da Enrimar, comprou a uísque, evitando a aproximação da pista 1-0. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 95 para coordenação de decolagem e o transponder acione 0277. Correto, corrija o transponder para 0167. Gente, aguarde transferência para a torre. Salvo, Xenar 63, o nono, pushback, acionamento 22. Xenar 63, o nono. Informe a sua equipe de solo que é um Boeing 737 da Gol estacionando no 04. Assim que o mesmo estacionar por completo, está autorizado, chame pronto para o táxi. Estacionamento do Gol na 4, está ali, estacionamento 3, 1, 0, 1, 0, 3, 8, 2 a bordo, papá, Mike Romeo Alfa. 01 a bordo, ciente. Transferência para torre, bom voo. Xenar 6250, desça via para 2000 pés, o ajuste 1021, autorizada final do procedimento LSX-Way, reporte quando estabilizado. Chegada para 2000, reporte quando estabilizado. Bono 621, desça para 4000 pés, o ajuste 1021. 4000 pés, 1021, voo 1621. 859, decolado aos 44, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 308, tenha um excelente dia, 3859. Controle 3859, bom dia. São 3859, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. 360, 3 a voar Arbor direto. São 3859, mantenha o perfil da saída. Será. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 10020. Via chegada mar e 050, Papa Tango Romeu. Temos 144 a bordo, 5 horas e 30, está alternando o galeão. As pessoas? 144. Leve táxi via Índia e Alfa, ponto de espera transferência, Oceaner 6311. Índia Alfa 2895, ponto para 6311. Condor 24, acione identificação, via chegada Mares, desça para o nível de voo 060, ajuste 1020. Salvador, Oceaner 6311, ponto de espera da 10. Oceaner 6311, linha decola da 10, vento 790 graus com 99. A linha decola 10631, Oceaner. O 1648, acione identificação, voando Pabog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 070, ajuste no 020. Desça via Mari para o 070, voo 1648. No momento movimento negativo, Michael Meoff. O controle solicitou inicialmente para o norte, após contato com o controle será orientado pelo mesmo, ok? Feliz decolagem da Enimar para o norte, vento 090 graus com 9 nós, altímetro 1020, reporte fora do solo. CNR-6250, confirme, estabilizado? Agora. CNR-6250, complete o sinal do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 1918.95. Do 1621, desça via para 2 mil pés, o ajuste no 020, autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray, reporte quanto estabilizado? 2 mil pés, estabilizado, vou no 621. São 3859, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 2601288, 3859, bom dia, Brasil. Bom dia, chame 6250, continue a aproximação, vai de pista livre. Vazado, 6250. Altímetro no 020. Gente, ele pousou no 0 agora com 1020, né? 62. Cuidado. 63 no 1, decolado ao 52, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 08, muito obrigado, bom serviço. Ótimo. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, código transponder 5532. Autorizado para Guarulhos. Conforme rota 5360, decola da pista 90, curva direita, saiu na série da El Leda Mosca. Após controle em 120.8, a torre 1895 e o transponder 5532, ou 2065. Correto, chame pronto para acionar. 5353, chame controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. CNR 6311, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Da El para o 360, 6311, quando possível, sua de letra. Seu perfil da saída, o CNR 6311. Vai manter a saída 6311 do CNR, guardando sua de letra. Controle é o Mike Romeo Alpha. Siga Mike Romeo Alpha. Estou solicitando a vertical da RIMAR, estou solicitando prosseguir para sobrevoo do setor do comércio via Itapuã. Autorização aí para cruzamento. Papapapá, Mike Romeo Alfa, mantenha o setor, aguarde para o cruzamento. Alfa. Salvador Azul, 2-0 para Zira. Siga na nossa chama controle. Azul 2-0 para a justiça. Decima 1. 2-1-1, levando a direita, né? 2-0. Toma 7-0, 2-0. Estabilizado, ILSX-A, gol no 621. Gol no 621, completo final do procedimento ILSX-A, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5. Torre 1895, gol 1621. Salvador, bom dia, CNR 6250, lembrando. O CNR 6250, avistado, livre táxi até o portão 02, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, 0262. Azul 2590, informa o tráfego 9 horas, 2 21 no milhas, rumo nordeste, cruzando 150 em descida para o 070, um Boeing 738. 7590. Pode prosseguir a descida, o Papa Tango Romeu? Papa Romeu, Papa Tango Romeu, autorizada a descida para 2000 pés, livre final do procedimento LSX-Way, reporte comando estabilizado. 2000 pés, chamará estabilizado Papa Tango Romeu. O 1648 informa o tráfego 3 horas, 18 milhas, rumo norte, cruzando em descida para o nível de voo 1970. E Alfa Tango 72. Certo, voo 1648. Atingiu 170, azul 2590. 2590, reautorizada a descida para o nível de voo 150. Para 150, 27, posição 2, trabalho. Patatatá, Zulu, Juliette Sierra. Solo Salvador. Conforme notificação para Serra Nova de Vitor Bravo, 4 no POB, pronto para cópia. Ciente, confirme o horário de sua EOBT. Voo no 648, desça para o nível de voo 060. 060, voo no 648. 1200 e uma DLA para a 1250. Ok, então o seu plano, confirme novamente o horário, não entendi. 1200 e a DLA para 1250. Gente, que horas que o senhor fez esse plano de voo? Foi feito aos 1140. 010, limite 010 de Cidra. Controle, é o Mike Romeo. Fez o plano. Ah, sim, Lúcio. O respeito à notificação. Gente, só para entender, aos 1140, então o senhor fez uma notificação de voo para 1200, é isso? Afirmo, e apresentou uma DLA para aos 1250. Oi, é o Mike Romeu. Romeu, sem intenção cruzar para o setor sul. Oi, é o Mike Romeu. É com a Romeu, sem intenção cruzar para o setor sul. Afirmo. Gente, aproxima e mantém uma milha do campo inicialmente, mas como é o Alfa, aguardando para o cruzamento. Gente, move Alfa, a sua escuta. Uno 621, no solo 58, livre à direita, chame solo 121, décima 1. 211, vou no 621. E a telefone junto à sala IS de Salvador? Afirmo, senhor, junto à IS e com a DLA para a 12. 5-0, vai acionar o conto de risco, o Zulu de Letra. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Bom dia, Papá Tango Romeu, em qual intenção? É cancelar e pousar na Alô 7. Gente, o Papá Tango Romeu, temos um helicóptero cruzando o campo, inicialmente desse para 1.500 pés, comprou a da Enrimar. 1.500 pés, é a gente do helicóptero, Papá Tango Romeu. Romeu Alfa está livre, o cruzamento do campo, reparte livrando através da 1-0, se possível cruze à esquerda da 1-7. Gente, vai iniciar o Romeu Alfa. Estabilizado o Condor 2-4. Azul 2590, desça para o nível de voo 100. Para uma centena, 2590. Como é condições de seguir farol de Itapuã? Tá presente, afirmativo. Presente, pro do farol de Itapuã, mas como é o Alfa agilizando? Agilizando. Tango Romeu, visual com helicóptero à frente? Não, tem um tráfego no TQS. A gente está a 500 pés na sua posição de uma hora, ou a 500 pés, o Papatango Romeu. Confere no TQS, não tem no visual. A gente já está afastando da final da 1-7, o Papatango Romeu reporte na final. Foi estar na final 1-7, Papatango Romeu. Centro Recife na frequência 1251, na alterna 1-3325. 3-1-3-3-3-5. Antes da Juliette, chegou no 6-2-1. 6.000 pés, o ajuste 1-0-2-0. CV para 2.000, ajuste 1-0-2-0, gol 1-6-4-8. Controle 1-2-0, decima 8, bom voo. 7, obrigado, gente. Final, Papatango Romeu. Papatango Romeu, livre pouso na 1-7, ventou no 0-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0-2-0. Livre pouso, pista 1-7, Papatango Romeu. Voo desça para o nível de voo 050. 035, descendo para 050. Controle 3-2-4-6, bom dia. E desça para o nível de voo 060, o ajuste 1020. 060, 1020, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, via chegada Mari, reporte quando no ponto ideal de descida, o ajuste Salvador 1020. 7-1020, chegada Mari, reportará para descida o 2780. Controle, o Mike Home Alpha. Controle, o Mike Home Alpha. Siga Mike Home Alpha. Iniciamos um sobrevoo litoral sul de Salvador, mantendo 500 pés na sua escuta. Sente, o Mike Romeu Alfa mantém-se em condições visuais 500 pés, reporte no local de sobrevoo. Sente. Voo no 648, reduz a velocidade para 1809. Voo no 80, voo no 648. Voo no 648, informa o tráfego 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo. Mantendo 2.000 pés, com grau de 1809, 1145. 7-1-4-8. 2590, reduz a velocidade para 1909, deixa para 4.000 pés. O ajuste 1020. 1-9-0, 4.000, 1-0-2-0, azul 2-5-0. Under 2-4, confirme velocidade indicada.